táxi via Taxi India até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, torre 198.95, QNH 10.07. Taxi India, depois de Marcos 5, boa noite, QNH 10. Ah, o Airbus da Avianca agora liberou o setor. Está autorizado o pushback no portão 03, chama táxi. Sente o azul para 206, ali para o pushback. Mandou o Portugal 022. Portugal 022, aguarde. Interno da 3294. 3294, livre pouso, 0 vento 1, no 0 grau, 049. Livre pouso, pistola 0, da 3894. Portugal 022, prossiga. Ok, só para ter certeza, vamos fazer então a saída MOMO. Confirme qual é que é a posição após MOMO, porque inicialmente falaram na COCPU e agora estão dizendo direto na GBIT. Confira, por favor. O Portugal 022, aguarde, nós iremos confirmar com o controle. Obrigado. Salvador, tá 3897. O 3897, aguarde, cobre pra Guarulhos, prepare e saída da EL. Estamos cientes, estamos aguardando já o 3897, tá preparado da EL. 6201, o solo Salvador, tá 3897. Agora estão em 397, estão verificando que está o centro do seu plano, agora está em disposição. É porque nós estamos aguardando faz 30 minutos, senhora, falta 5 minutos para o nosso track. Gente, 397, estão ocupando agora para Guarulhos? Sim, já estamos prontos. Salvador Guarulhos, 320 autorizado, via Pesolu 10. Derrota a pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva. 0208 controle, acione 5534 no transponder. Afirmativo conforme 320 Perzulu 10, decola da 10, curva direita após da EL, Leda, Motiva. 208 será o controle e 5534 código transponder. Correto, Xanga pushback acionamento. Reportará. Para o pushback acionamento no pátio 3, ajuda aí 712. Está autorizado no pátio 3, chame pro táxi. Autorizado, chamarei. Para a taxa 4206, alterna, Serra Bravo mais Oscar, autonomia 0310 e Jovem 1116. Azul 4206, segue via Índia e Alfa, no ponto de esperada 10, chame a torre 1895, QNH 1017, bom gol. Índia e Alfa, ponto de esperada 10, torre no noite decimal 95, azul 4206. Salvador, 3844, taxa foi Alfa. Segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa chamada de Juliette, está 3.5.4. Salvador, azul 4206, pronto para o espera da 1-0. Azul 406, vem aí mantendo no zero. Mantenha no zero, 406. É, 6201, decolada 57, chame o controle, 208. 208, boa, 6201. Controle Salvador, Sanemia 201. Sanemia 201, boa noite, contato radar, se mantenha nível de 360 via saída da EL. 360, perfil da EL, 6201. Solicitaram para efetuar a saída Momo, transição de LUB. Momo, transição de LUB. Após interceptar Amplitude 44 e aí conforme a sua rota. A transição será a de LUB. Ok, copiado. Portugal 022. Correto, chame para pushback acionamento no portão 11, Portugal 022. Não, nós vamos precisar acionar aqui primeiro o número 1, todo número 1 aqui, tá bom? Tente e chame quando pronto para o pushback. O que farei, Portugal 022? O azul 4206, livre decolagem, vento 1-0 graus, 03 nós. Afirmativo 4, 2, 2, 2. Chame na posição, chame para pushback, então 3897. Continua deixando pushback, da 3897. São Juliette, da 3894. 3894, sente autorizado o ingresso via Juliette para o portão 07. Juliette para o 07, tá 3894, boa noite. Para o táxi de azul 2712, nós temos o COB de 70 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando recife. Azul 2712, segue táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Pátio 3, reportaremos para ingresso no principal de azul. Azul 4206, decolado ao 00, chame o controle 1208. 208, boa. Controle Salvador, muito boa noite, 4208 da Azul, decolado e cruzando mil pés na sua escuta, aqui. 4206, boa noite, sai para o radar, mantém o nível 350 via saída PUCA. Via PUCA para o 350, 4206. Ingresso no pátio fundo de azul 2712. Está autorizado, ingresso no pátio principal, táxi via Engen Alfa, no ponto de espera da pista 10. Chame torre 1-18-95, QNH 10 no 7 bom voo. Engen Alfa, ponto de espera 1895, bom serviço. Salvador, uma boa noite, o azul 2712 via Índia para o ponto de espera na 10 Bravo. Ok, azul 2712, livre da colagem, 10. O vento é 120 graus, 03 nós. Livre da colagem para azul 2712. Azul 4206, está autorizado para o direto Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, azul 4206. Patrão Lima, aqui do Bravo, prossiga. confirmando a radial de saída e o destino e a quantas milhas se afasta de Salvador? Gente, radial 020, se afastando 5, 4 milhas, aguarde o instante, cópia. Pushback da 3897. 3897, no portão 5, está autorizado, pushback, chame por táxi. Autorizado, chama táxi da 3897. Colado ao 03, chame o controle 1208. 208, bom serviço. Mete. Controle Salvador, uma boa noite do Azul 2712, conte. Azul 2712, boa noite, está em contato radar, manter o nível 150 via saída Conte. 150 via Conde Azul. Sana 6201, chame o centro Recife, na frequência 025.1, alternativa 33.95. Chama o centro Recife em 125.1, alterna 13395, uma boa noite, Sana 6201. Qual voo? Puxa, call the next taxi, Lima, Aquilo Bravo, confirme o pátio que se encontra em pista que decola. Lima, Aquilo Bravo, Salo Salvador. Confirma o pátio que se encontra? Gente, Salvador para Serra Delta e Uniforme Oscar, 050 nível, via rota do plano, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, saída Lotar. Ono 208 controle, acione 0133 no transponder. Correto, confirme o POB? Gente, chame a torre agora em 1.95, Lima Aquilo Bravo. Salve Salvador, por gentileza, boa noite, gol 1645 para a Vitória, nível 360, ciente em Pomba Canhã. Gol 1645, ciente, aguarde instante, cobre para a Vitória, via o peso do 44, aguarde instante. Aguarde. Papa Romeu, Serra, Novembro, Evito, Roxane, identificação. Controle Salvador, é o Azul 2712. 2712, prossiga. Por gentileza, a senhorita pode coordenar com o órgão adjacente a do Alfa Romeo 363 pra gente? 2712, ciente, aguarde coordenação. Aguardando. Zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Diner. 1208, controle, acione 5543 no transponder. Vitória, nível 360, pista de volume 44, decola da 10, com curva direita, Dael Leda, Diné. Controle, saída 1208, transponder 5543. 1645, deslizamento correto, chame para pushback e acionamento. Reportar agora o plano para pushback e acionamento na posição 0. Taxa 3897, BLB 225, alternando com 24 horas e 10 pronto. 2897, segue táxi via NJ Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, quem legal no 017. Via Alpha, 1097, 2895, 3897. Autorizado a Alfa Romeo 363, Azul 2712, muito obrigado, senhorita. Oi, Salvador, boa noite, tá 3897.00, pronto. 3897, livre decolagem, 10, vento 170 graus, 02 nós. Livre decolagem, 10, tá 3897. Sim. Aguarda. Tram 3897, decolado aos 1-3, chame o controle, 208. 208, tá 3897. Controle Salvador, boa noite, tá 3897, saída da El. Do ajuste é 9097. Para o Terra 90 V, está em contato, Tereza? 4.000 pés, o ajuste 1097. Autorizado, descida 4.000 pés, 17. Salvador, Terra 3897, decolado, nada é 1. Terra 3897, contato radar, mantenha nível 320 via saída da El. 320 via da El, possibilidade de voar lenda? Faz 2.000, já está cruzando 2.500, vai lenda. Voando lenda, Terra 3897. Controle Salvador, boa noite, 705, boa noite, atendente de capitão, via chegada bom, desça para o nível de voo 060. Para o 060, chegada bom, voo 705. Querido, 3897, vamos lá, Dina. Autorizado 360, aceita? Aceito. Salvador Guarulhos, 360, nível autorizado, via UPZULU 120, segue conforme. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, LEDA, MOTIVA, 1208 controle, acione 5541 no transponder. Autorizado 360 para Guarulhos, UPZULU 10, até a nossa aerolinha, depois conforme de voo, decola da 10, curva à direita, da EL, LEDA, MOTIVA. 120.8, controle 541, nosso transponder, Oceané 62.9. Procedimento correto, chame para pushback acionamento. Samara, Oceané 62.9. Salvador Airport, seu serviço, request taxi. Portugal 022, approve taxi until AB 805. É Portugal 022. Chegou 1645, está com 139 a bordo, tem 3 horas e 41 minutos, alterna Galeão. 45, segue táxi via IJ Alpha no ponto de espera da 10, chame a torre em 1, 1895, quem é Gal 1097, bom voo. Táxi via IJ Alpha, ponto de espera 1, 1895, obrigado. Bom dia. Porto Portugal 022, Aprovetex via Ninja and Alpha, or hold point off runway 10, contact tower 18.95, Q18 1017. Taxi approved via 82, holding point runway 10, contact tower 18.95, Q18 1017, Portugal. Salvador, boa noite, voo 1645, espera cabeceira 1-0 pronto. Voo 1645, livre decolagem, 1-0, vento 1-60 graus, 02 nós. Olha, livre decolagem, cabeceira 1-0, voo 1645. São 3897, M Centro Recife, na frequência 125.1, alternativa 33.95. 25133.95, pode ser, dá 3297. P45, decolada 22, chama o controle no 208. Controle no 208, gol no 645, boa noite. Boa noite, Portugal 022, ready for departure. Portugal 022, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Portugal 022. 60 via Israel, pode dar pra gente já voar a lida? Número 645 autorizado, valida. Está presente voando Leda, o voo 1645. Estabilizou no curso localizador, Sierra November Vitor. Para o meu Sierra November Vitor, complete a aproximação final, chamei Torre Salvador na frequência, entrou no 8.95. 3895, naturalmente. Sierra November Vitor, estabilizado o curso localizador. As intenções, após Simbra, solicita a base pela direita, pouso 17. Ok, reporte em Simbra, o Sierra November Vitor. November Vitor, será reportado. É, Portugal 022, clear for takeoff, runway 10, wind 180 degrees, 02 knots. Clear for takeoff, runway 10, report Azul 27-12, está a 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Aracaju, 120.3. Azul. Salvador, Papa Romeu, Ceará, bem-vindo. Vai passar Sindra, solicita cancelamento e base pela direita para o pouso na pista 17. Ok, Ceará, bem-vindo. Plano modificado agora aos 2-4, chame na final, da 1-7. Então, a final da 7. A 705, desça para 4.000 pés, o ajuste é na 017. 4.000, cobriu 17, gol 705, pode falar para o 367, está presente? Terra Movendo Vito, avistado, cheque trem livre pouso no 7, o vento 1.50 graus, 029. Sente autorizado o pouso, pista no 7, está baixado e travado, Sierra 9 é Vito. 705 autorizado ao CERN de 367, descendo para 4.000 pés. 367, 4.000, 705. Bati posto pelo lanceiro, Sutsu, Bombos Park. 2.300, 5.353, 5.356. Tells me to see you with the contact library to Patel 350 Mobile Department. I've got level 350 on Mobile Department, your voice is beautiful. Do Conquista, 180 nível autorizado, via rota, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1208 controle, acione 5556 no transponder. Comprou o transponder 275? 5556. Autorizado, Vitória Conquista, 180, 1110, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5556, controle 120, destino 8. Correndo, sim, para o questionamento. Todos os questionamentos, 1271. O senhor ligou 645? Meu nome é 45, prossiga. Pode coordenar com o centro aí pra gente voar a Isila? Meu nome é 45, mantém a saída aguardando coordenação com o centro Recife. Ok, obrigado. Mantenha a saída na sua escuta, 645. Bem-vindo no solo aos 27. Livre táxi pro pátio 5. Olá. Motorão. Você quer dizer que você stand by? Não. 1705 autorizado ILS WISC, apoio serve 367, voo serve 366. Reporte estabilizado. A 705 copiou o controle? Faixa mais estabilizado, gol 705. Roma 645, solicite ao centro Recife, na frequência 25.1, alternativa 33.95. 25.1.3395, gol 1645, corante. Portugal Zero Tito, Fly, Jeep, Golf, Eco, Bravo, India, Tango. Portugal Zero Tito. Go ahead, go ahead, Portugal. Portugal, Papá, Romeu, Romeu, Fox, Fox, Alfa, Globo, Bombe. Romeu, Romeu, Fox, Fox, Alfa, prossiga na está, mantendo quatro mil pés, após Bombe, Firme, após Pelo Duna. Passagem na está, mantendo 4.000 pés, confirme o ajuste, por favor. Ficha 9097. 1097, Romeu, Fox, Alfa. Portugal, Zero Tito, Fly, G-Pit. Direct to waypoint. Nós não estamos gostando do voo. Portugal 0-2-2. Estabilizado, gol 1705. Gol 705, complete a aproximação final, chame torre na frequência no 8-95. Chama a torre 8-95, 705. O Fox Salvo tem condições de voador, né? Afirmativo, da presente pro ouvidor. Torre Salvador, gol 705, boa noite, final. Gol 705, está na frequência do controle Salvador. Torre, 1 da noite, decimal 9. Oi, obrigado. Torre Salvador, boa noite, gol 705. 1705, está livre o pouso, não no zero, vento 190 graus, 022. Livre pouso na 1-0, gol 705. Decimal 4-5. Autorizado, acionamento, chama táxi, Lima Quilo Bravo. Liga, Lima Quilo Bravo. Ok, livre táxi, chame na papá. Livre o táxi, Lima Quilo Bravo. Afirmo, chame na papá. No 705, no sol aos 36, chame sol 1219. 209, Golf 705. Tem reporte estabilizado. Descendo para 210, reportará estabilizado no ILS da 10, Romeu Faturação. Bem. 5 segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, Golf 705. Alternativa, por favor. 168, Galeão. Segue via Engenho Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre em 1, 18, decimal 95, QNH 10, 17, bom voo. Bono 705, ingresso na Juliette pro 12. Juliette pro 2, no 705. Quilo Bravo, livre decolagem, 17, o vento é 200 graus, 02 nós. Bom, partindo no 02, ingressando agora na Juliette. Quilo Bravo decolado aos 39, controle 1208. Claro, Quilo Bravo. Olha, Papatango Lima, Quilo Bravo. Papatango Lima, Quilo Bravo. Papatango Lima tem 050 na saída lotar. 50 na lotar, Quilo Bravo. Salvador Galeão, 360 autorizado, via rota, decolada 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Irumi. 1-2-0-8, controle, acione 5563. Boa noite, 66, boa noite, via chegada Mário, desse ao nível de voo 050. 050, via Mário, pode mais rápido, voo 050. Boa noite, 66, autorizado. Autorizado. Sou em Salvador, o Papá Romeu, Romeu Foxtrot Alfa, fui, aliás. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Alfa, chame Torre Salvador na frequência no 8, decimal 95. Torre em 1, no 8, decimal 95, Romeu Foxtrot Alfa. Salvador, boa noite, Papá Romeu, Romeu Foxtrot Alfa. Romeu Foxtrot Alfa, continue na final da 1-0 e aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização, Romeu Foxtrot Alfa. Xané 6259, livre decolagem, 1-0, venta 190 graus, 039. Livre Xané 6259, decolado aos 44, controle 1208. 208, boa tarde. O Romeu Fox Alpha, livre pouso, 190, vento é 190 graus, 049, través direito. Pouso autorizado para o Romeu Fox Trot Alpha, e já fez contato com operações da base aérea de Salvador e prossegue para aquele pátio militar. Ok, ciente. Bono 866, desça para 2.000 pés, o ajuste 1-0 no 8, autorizado, afinal de procedimento de LS, rate 1-0, repasse estabilizado. S2.018, autorizadamente tem 1-0, resposta de estabilizado, bono 866. Abatendo Lima, Quilo Bravo. Possível. Foi direto de destino e reporte quantos unidades de descida. Direto de destino, vai formar a descida aqui no braço. Voadora, não é o nosso problema? Isso. Pode voadora? Cuidado, aprovisando, reposto estabilizado, 866. controle, 62, para dar possibilidade, uma ótima. Faz coordenação 6259. 59. Oi, Salvador, o Papá Romeu, Foxtrot Alfa, liberando aqui, principal pela Hotel 4-Militar. Ok, Romeu, Foxtrot Alfa, no Prolo 47, frequência livre, ao estacionar. Tato, boa noite, Romeu, Foxtrot. Boa. Só puxa a ferramenta, azul, 2781. Autorizado, chame pro táxi. Chama o táxi, 2781. Na 6259, chame o centro Recife na frequência 125.1. Paulo de Salvador, azul 2781, pronto para o táxi, 51 a bordo, apenas Salvador, autonomia 3:30. Informará que não poderá, não irá cumprir a restrição, manterá 3 horas. Para o inferior, azul 2781. Segue táxi via NG Alfa no ponte Esperadão 10, Torre 1, 1895, QNH 1008. Resistência autorizada pela Índia Alfa pelo ponto de serva 10, ajusta no 018. Me chamou na torre 18, 97 para 1. Noite 66, assine a torre em 19895. 195, uma boa.